além de uma vasta obra técnica dirigida para eletrônica especializada em transmissão e radiofrequência. Começando o nosso bate-papo, o senhor Mário Caetéres vai nos contar como foi a iniciativa de escrever a respeito de um tema tão interessante que é o radioamadorismo. Foi o seguinte, há muitos anos atrás, eu, como diretor de cursos da antiga Labre de São Paulo, senti no meu trabalho do dia a dia, de ensinamento de radioamadorismo aos alunos, eu sentia a necessidade e a falta de literatura compatível para o radioamadorismo, que naquela época não existia em idioma português, e alguns compêndios que existiam eram em língua estrangeira e caríssimos. Nessa época foi quando eu escrevi meu primeiro livro, chamado Radioamadorismo, Hobby ou Ciência. E assim foi que eu escrevi esse meu primeiro livro, e desde então já estamos no 13º livro já escrito, que é o último por enquanto, com o nome de O ABC dos Fenômenos da Propagação das Radioondas. E qual é a avaliação do senhor do radioamadorismo na era da internet? Toda essa invasão cibernética nos dias de hoje, eu digo, o progresso na comunicação. O radioamadorismo, ele é uma atividade, como eu disse anteriormente, científica na área da eletrônica, apesar que ela envolve outras áreas, como geografia, astronomia, mecânica, enfim, engloba muitas áreas do conhecimento humano. O radioamadorismo, desde sua fundação, há mais de 100 anos, ele sempre se destina à experimentação e ao desenvolvimento científico do radioamadorismo. De maneiras que o progresso que nós estamos sentindo hoje, ele não é nenhuma novidade para nós radioamadores, porque é isso que nós fazemos no radioamadorismo, é desenvolver a atividade. Só para ter um exemplo, no século passado, nós tínhamos um conceito de propagação em que todos os livros, todos os ensinamentos, todos diziam que para ter uma transmissão a longa distância, teria que ser ondas médias ou ondas longas, em ondas acima de 400 metros, que as ondas menos de 200 metros eram impraticáveis. Por que eram impraticáveis? Devido que elas se propagavam em linha reta e não abrangiam uma parte do globo, como faz as ondas médias e as ondas curtas. Em 1920, os radioamadores, desenvolvendo suas antenas, seus rádios, mostraram para o mundo que essa teoria estava errada. E hoje nós temos a comprovação desse fato, que em 1920, inclusive em 1920, aliada à TFE, surgiu a Rádio Broadcasting. E com esse surgimento da Rádio Broadcasting, o sistema de transmissão era o mesmo do TFE. Era com transmissores de chipas, com enormes potências para poder mandar as suas ondas acima de 400 metros. Hoje nós falamos com o senhor Mário Caetéres, o PY2MXK, a respeito de sua biografia voltada para o radioamadorismo. Thank you.